Eu recebo aqui no estúdio o pró-reitor de graduação da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Lúcio Flávio Gross Freitas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI. Vamos falar um pouquinho aí sobre o processo, né, seletivo para entrar na UNILA, porque são 29 cursos, né, de graduação, 28 deles estão aí com vagas abertas através do SISU. Como é que vai funcionar até toda essa questão? Tem que entrar lá no site? Quais são as orientações? Isso mesmo. É bastante importante salientar, Guilherme, que, como você comentou, né, nós temos na nossa Universidade Federal, aqui em Foz do Iguaçu, 29 cursos, né? Dentre eles, 28 cursos têm a seleção via SISU, que é um sistema eletrônico do Ministério da Educação, com datas estipuladas pelo Ministério da Educação, com trâmites específicos do Ministério da Educação, que é muito importante a gente observar, porque se a gente perde essas datas, a gente não consegue, então, fazer a matrícula na universidade. E um dos cursos que não faz parte do SISU, por ter prova de habilidades, é um dos critérios, qualquer curso com prova de habilidades não pode fazer parte, então, do SISU, que é o curso de música. Tá? Então, eu gostaria de reforçar para todos que as inscrições para o SISU, ou seja, as inscrições para ingressar nos 28 cursos da UNILA que fazem parte do SISU, vão ocorrer do dia 22 ao dia 25, né, na plataforma eletrônica do SISU, do próprio MEC. Então, isso é bastante importante que todo mundo... pode entrar em sisu.mec.gov.br e lá tem o passo a passo de como faz as inscrições, de como acompanha, porque é tudo muito rápido. Então, até o dia 25 se faz as inscrições, no dia 28 já sai o resultado do que eles chamam de chamada regular, e do dia 30 ao dia 4 já são as matrículas. Então é tudo muito rápido. O que tem de diferente no período de matrícula nosso da UNILA? Esse que é o período do dia 30 ao dia 4, data estipulada pelo MEC, a primeira fase nossa é a matrícula online. Ou seja, não é necessário o aluno se deslocar da sua residência até a universidade. Então, a primeira etapa é a matrícula online e posteriormente vai ter a matrícula presencial. No dia 28, quando sai essa lista, que é a chamada regular, a universidade, a gente entra em contato com todos os selecionados. E cada passo que vai ocorrer, a universidade entra em contato. O que eu gostaria de salientar, considerando que o SISU é um formato de seleção que utiliza a nota do Enem, quando você entrar lá para fazer o cadastro, é muito importante você considerar e observar os dados extremamente atualizados. Telefone e e-mail. Porque o e-mail, ele inclusive puxa automaticamente. Quando você coloca lá o ano do Enem que você vai utilizar, 2018, ele vai puxar o e-mail do Enem. E se eventualmente você estava com o e-mail desatualizado, se você estava com outro e-mail que você não usa mais, do pai, da mãe, do vizinho ou de quem seja, e não atualizar isso na inscrição, é esse o contato que a universidade vai receber do MEC para entrar em contato com você, e pode ser que você não tenha essa comunicação. Então, muito importante, ao fazer a matrícula, a inscrição no SISU, você tenha todos esses dados atualizados para que a gente possa, então, entrar em contato com vocês. Com relação, isso são 28 dos cursos, via SISU. Um dos cursos, como eu já tinha comentado, que é o curso de música, ele não tem como fazer parte do SISU, porque ele tem prova específica, né? Ele tem uma prova de habilidades. Então, como que a UNILA faz? A gente utiliza exatamente aos mesmos critérios, mesmos moldes, né? O SISU também estabelece lá uma série de cotas para pessoa com deficiência, cota renda, entre outras, são 8 cotas, e nós utilizamos as mesmas aqui no processo nosso interno. Tá? Então, segue aos mesmos moldes. O que muda? muda as datas, que são datas que não acompanham a data do MEC. Então, importante, inscrição. Então, são duas fases. Primeira fase é o momento da inscrição, que eu me inscrevo com o quê? Com a nota do Enem. Qual é a diferença do processo dos outros 28 cursos? O curso de música, como é um processo seletivo próprio da universidade, nós temos um pouco mais de autonomia. Então, a gente utiliza, este ano, a gente está utilizando as notas dos 5 últimos Enems. Ou seja, você pode utilizar as notas de 2014, ou a nota de 2014, ou a de 15, ou a de 16, ou a de 17, ou a de 18. Isso fica a critério do candidato. Do candidato no momento da inscrição. Qual que ele vai utilizar? Aqui ele teve a melhor nota. O critério é o mesmo que os outros. O aluno já tem que ter concluído o ensino médio. Continua o mesmo critério. Só que ele pode escolher, poxa, em 2017 eu fui melhor que 18. Então você vai se inscrever com essa nota, tá? Essa é a primeira fase e as inscrições ocorrem de 15 de janeiro a 31 de janeiro. Então veja, o nosso período de inscrição também é um pouco maior por essa autonomia. Selecionados nessa primeira fase, aí a instituição vai entrar em contato e aí você entra na segunda fase, que é a fase de habilidades específicas, onde você vai ter que encaminhar em formato de vídeo, né? Ou tocando um instrumento, enfim, vai ter lá os critérios bem direitinho. No caso de música, a gente divide em algumas ênfases, são categorias, né? Que é pesquisa musical, canto, piano, violão, percussão e criação musical. Ou seja, dentro da música você pode ainda escolher em quais dessas áreas você vai fazer a sua carreira acadêmica, né? E todas as informações estão no portal da UNILA, então é só entrar na página eletrônica da UNILA, ou se acharem melhor, nós temos um departamento que fica inteiramente à disposição para atender, tirar dúvidas, que é a divisão de seleção da Pró-Reitoria de Graduação, que pode ser entrado em contato também pelo e-mail do selecão, né? Porque não uso o cedilha, selecão.aluno@unila.edu.br. Além das informações que estão nos editais no portal eletrônico, toda e qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar e fazer as suas inscrições da melhor forma possível. Ressaltando, número de vagas, professor, quantas vagas nós temos? Em todos os 29 cursos, nós estamos ofertando 863 vagas. Isso para início já neste semestre. Agora, esse semestre, né? Início agora no primeiro semestre de 2019. Né? Então, 847 vagas estão distribuídas entre esses 28 cursos do SISU e 16 vagas são as vagas oferecidas para o curso de música. E uma pergunta importante também com relação à questão da... É preciso participar agora do SISU, né, para os 28 cursos, mas a gente sabe que a UNILA ela tem uma característica que é de reservar 50% das vagas para os alunos estrangeiros. Muitas vezes essas vagas acabam não sendo preenchidas, né, desses 50%, e aí é feita depois a redistribuição a alunos brasileiros. Então, para poder participar desse processo, é preciso aí manifestar o interesse agora no SISU para depois aguardar futuras chamadas? Como é que funciona? Que orientação podemos dar? Guilherme, na verdade sim, porque o que acontece? Para melhor aproveitamento de todas as vagas, que é o interesse da universidade, o interesse é o fim público, né? A gente, como você citou, tem o primeiro processo seletivo, que é o processo seletivo internacional. As vagas que não têm, não seriam ocupadas nesse processo seletivo, né, nesse ano, elas chegaram para a reitoria de graduação em novembro. Por quê? Porque é o momento que a gente precisa se manifestar para o Ministério da Educação quantas vagas vão ser ofertadas no SISU. Então, essas vagas que não seriam preenchidas já estão dentro dessas 847 vagas que a gente está disponibilizando. Então, elas já foram inseridas dentro do processo seletivo que vai ser ofertado via SISU, a fim de não deixarmos nenhuma vaga preenchida. ociosa. A gente sabe que depois tem a primeira chamada regular do SISU e depois tem as chamadas complementares, como a gente sempre vem aqui informar. E isso não é exclusivo da UNILA. Isso é o sistema de chamadas complementares do próprio sistema do SISU. Mas essas vagas já estão contempladas aqui dentro. E com relação à concorrência, porque o SISU ele é aberto, né, a todos os participantes de todo o país, qual que é o curso mais procurado? Eu imagino que seja medicina, né, que deva ter aí uma das maiores procuras. O que é que vocês esperam até quanto a isso? Medicina, engenharias, e tem alguns cursos que não só na UNILA, mas tradicionalmente tem uma grande procura, né? Então, também é importante que o aluno, ao se inscrever no SISU, ele tem como ir monitorando também, conforme a sua nota do Enem, para ver se ele vai estar de acordo, porque diariamente eles rodam o sistema e você consegue se ajustar. Porque quando você se inscreve no SISU, você pode escolher duas opções de curso. Isso é bastante interessante. E você pode escolher de acordo, inclusive, com a sua nota. Você vai vendo o ranqueamento ali e vai conseguindo escolher o curso. São cursos extremamente, como você falou, medicina, tem engenharias, tem outros que estão sendo, não só na UNILA, muito procurados, até pela qualidade de muitos desses cursos, porque o que acontece? Nós estamos no momento que a gente já está com mais de 50% dos cursos da universidade, quase todos com nota avaliada acima de 4, sendo que vai até 5. Desses, mais de 50% já estão muito bem avaliados, inclusive em rankings como o da Abril, que também tem uma conexão bastante direta com rankings que são estabelecidos também pelo MEC. Agora, há poucos dias, a gente teve a grata satisfação, a grata notícia de saber que um ranking estabelecido pelo próprio Ministério da Educação, entre todos os cursos de engenharia civil do Brasil, a UNILA se encontra na 13ª posição. Então, a 13ª posição significa à frente de instituições como ITA, como USP e outras. Citei esses dois por quê? Porque são normalmente universidades, instituições que são mais de referência por serem mais antigas, mas que não necessariamente reflete a qualidade. Então, assim, esse primar também pela qualidade e pela não só durante a graduação, mas depois nós termos, como estamos tendo, nossos discentes, os que seguem na carreira acadêmica muito bem classificados e entrando nos melhores mestrados do Brasil ou entrando no mercado de trabalho, atuando na área pública, em todas as áreas, são os reflexos de um bom ensino, de qualidade, ensino público, e isso é importante ser salientado, é um ensino público, gratuito e de qualidade, e que está aqui, né? Universidade da Integração Latino-Americana, que traz, na verdade, na sua essência, aquilo que nós, todos nós aqui de Foz do Iguaçu, utilizamos, inclusive, para falar para todas as pessoas, porque a gente fala que aqui é a terra das cataratas, é a terra da Itaipu, mas também é a terra da multiculturalidade. A gente utiliza isso como um grande ponto positivo da nossa cidade, que eu também acredito. E essa é uma universidade que tem isso na sua essência, né? É a universidade mais multicultural e internacional de todas as universidades federais que nós temos no território brasileiro. E isso deve ser cada vez mais enaltecido como um orgulho para a nossa cidade, né? A gente conseguir ter já na essência da universidade o que todas as outras, as duras penas, buscam, que é a internacionalização. Então a gente já consegue ter isso já na essência da universidade, com facilidade, com certeza, com muitas parcerias, convênios com universidades de toda a América Latina, com muitos alunos fazendo intercâmbio, fazendo várias atividades, não só aqui em Foz, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina também. Frisando, portanto, para você que está chegando agora aqui na nossa programação, UNILA, portanto, com as vagas abertas aí para 28 cursos através do SISU. Fique atento, porque o período é bem curto, só na semana que vem aí para fazer a inscrição entre os dias 22 e 25, e também o curso de música, né, que não está no SISU, inscrições até o dia 31 de janeiro. Conversei com o pró-reitor Lúcio Flávio Gross Freitas, ele que é pró-reitor de graduação ali na UNILA. Muito obrigado pela participação aqui e parabéns, né, a todos os da UNILA pelos 9 anos da instituição celebrados agora no último fim de semana. Muito obrigado, Guilherme, e a todos os ouvintes da RCI. Estamos com a Universidade de Portas Abertas a todos, né? Assim como a rádio sempre de portas abertas para a gente aqui, fazer as divulgações, né? Muito obrigado.